gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos atender a missiva que vem da acolhedora cidade de Ibaté. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é a nossa ouvinte de Ibaté, Dona Josefine Belli Gonzaga. Bom dia, senhora, Dona Josefine Belli Gonzaga, que divulga para suas amizades esta pedida sonora na cidade de Ibaté. E ela gostaria de ouvir com Carlos Galhardo, Rei da Valsa, em arranjo do maestro Zacarias, do Roberto Martins, Bodas de Prata. Grupo Pacovac da cidade de São Carlos. Este grupo, musicalmente falando, é 10. O Grupo Pacová canta do Erivelto Martins, arranjo do Robertinho Mori, que é maestro, Ave Maria no Morro. Ainda, para ela que reside em Ibaté e divulga para suas amizades um jardim, um coreto, a música e a saudade, Dona Josefine Belli Gonzaga, J. Cascata compôs. Nelson Gonçalves, em arranjo do maestro Nelsinho, defende Juramento Falso. Beijando teus lindos cabelos, que a neve do tempo marcou, eu tenho nos olhos molhados a imagem que nada mudou. Estavas vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, que nunca deixei de te amar. 25 anos vamos festejar de união, e a felicidade continua em meu coração. Vai crescendo sempre mais o meu amor por ti. Eu também fiquei mais velho e quase não senti. 25 anos de veneração e prazer, pois até nos momentos de dor, o teu coração me faz compreender que a vida é bem pequena para tanto amor. Compreender que a vida é bem pequena para tanto amor. Juramento falso faz a gente sofrer,

A galinha morreu. O galo tem saudade da galinha carejou. O galo tem saudade da galinha carejou. A minha vizinha também, certa noite gritou, toda a gente acordou. Nervoso, o marido respondeu. Hoje o galo sou eu. O galo tem saudade da galinha carejou. O galo tem saudade da galinha carejou. O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu. A galinha morreu. O galo tem saudade da galinha carejou. O galo tem saudade da galinha carejou. O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. De grandezas mil, é Brasil gigante, tu és a alma e o coração. Salve o grito do Ipiranga, que a história consagrou. Corinthians, ó meu São Paulo, que o Brasil se libertou. O teu quarto centenário, festejamos com amor. Sido construído, tens tuas noites adornadas pela garoa em denso véu. Sobre teus edifícios que até parecem chegar ao céu. Acorde em nossa sintonia, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, agora o nosso intervalo e na volta estará em nossa passarela imaginária Aracide Almeida, Isaurinha Garcia e Alcide Gerardi.